Começando, Nerd Patriarca de volta e cagada ensaiada, filme de heróis parte 2, hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Quantas vezes a gente vai falar elétrica nesse podcast? Eu vou falar várias, hoje eu tô aqui com o Everton. E eu não sabia que o Petkovic tinha sido Capitão América. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Quando o diretor se chama Pitoff, é porque o filme não vai ser bom. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Está bem com esse escudo aí? Seria bom mais um tempo para treinar. Talvez um mês. Não se preocupe. Vai ter dois companheiros da resistência lá embaixo para levá-lo até o local do lançamento do satélite, como se o escoltassem a um baile. Além disso, tem esse uniforme à prova de tiros que a doutora Vazeri projetou para você. Ela não entendia muito de camuflagem. Não. Mas ela gostava de vermelho, branco e azul. Patriarca começando, voltamos para mais um episódio. Dessa vez, voltamos finalmente para uma cagada ensaiada. Eu tava olhando aqui, a última cagada ensaiada que a gente fez foi o episódio 68. Caraca, faz tempo. Por que a gente deixou de falar tão mal de filmes assim por tanto tempo? Enfim, voltamos para esse programa que a gente escolhe 5 filmes que tinham a intenção de ser bons, as pessoas foram lá, produziu, quis fazer um filme legal, mas não deu muito certo. E voltamos para a cagada ensaiada, filme de heróis parte 2. O parte 1 foi um dos nossos primeiros podcasts, eu acho que foi episódio 10. Só foi lá no começo, o áudio tá uma porcaria, mas vale a pena escutar, a gente vai deixar o link aqui. Então a gente escolheu mais 5 filmes que são totalmente horríveis pra gente discutir aqui. Na verdade, nós encontramos mais 365 filmes, deles a gente tirou 5 pra fazer a parte 2. Não, realmente filme não falta, né? Mas a gente tentou escolher 5 que a gente achou que renderiam mais, mas seriam os piores desses, mas enfim, vamos discutir aqui, vamos tentar entender o que eles pensaram na hora de fazer esses filmes e vamos dar risada, né? Porque esses filmes realmente fizeram a gente rir de alguma forma. Fale por você, porque, cara, cada vergonha alheia. É, tem uns que me fizeram rir, tem uns que deu vontade de chorar, porque... É, então, exatamente. De 3 em 1, ou você riu, ou você chorou, ou você dormiu. Bem, começamos então em 1990 com um lançamento. Vocês acham que o Chris Evans foi o primeiro Capitão América? Foi o Petkovic, cara. Também não foi, mas tem outros filmes do Capitão América, tem o Capitão América Turco também. Primeiro, o primeiro com alguém da Marvel, porque o Stan Lee é produtor desse filme, foi o Petkovic mesmo. E o Turco não entraria nos filmes ruins, porque o Turco deve ser uma maravilha. Não, deve cara, ser bom. Perto dos filmes que a gente vai falar hoje, o Turco é engraçado, pelo menos. É verdade. Homem-Aranha versus Capitão América e o Santo. E o Homem-Aranha é o vilão do filme. Depois eu mando pra vocês assistir. Deve ser sensacional. Bem, vamos falar de Capitão América, filme de 1990, dirigido por Albert Pyun, grande Albert Pyun. Ivaldo, qual outra grande obra cinematográfica de Albert Pyun? Não, se o cara se chama Albert Pyun, ele não fez nenhum outro filme além de Capitão América. Acertou. O Jack Kirby ajudou a escrever o roteiro desse filme, cara. Ele é listado como roteirista do filme. E numa cena lá tem um personagem whatever do exército americano que se chama Kirby em homenagem a ele. Que homenagem. Só pra dizer que o Albert Pyun não fez filmes, cara, ele é diretor de todas as sequências de Cyborg, o Dragão do Futuro, tá? Só queria registrar. então realmente ele tem algum valor na indústria. É, né? Digamos assim. Enfim, em 1990 saiu Capitão América, esse filme dirigido por Albert Pyun, que tem sim, como a gente comentou, produção da Marvel. Tem alguma maneira a Marvel ou alguns criadores desses personagens estão envolvidos nesse filme. E é um filme de orçamento de 10 milhões de dólares e ele fez 10 milhões de dólares de bilheteria. Não, cara, ele fez 10 mil. 10 mil, é verdade. 10 mil e 73 dólares, sabe quanto corresponde isso, cara? Mas será que ele foi pro cinema ou é home video? Não, então, aí é que tá, vamos entrar na história desse filme. Esse filme ele ia ser lançado no verão americano, né, que é a época dos grandes blockbusters, graças ao George Lucas, né, que é no nosso meio do ano, que é o verão dele, pra comemorar os 50 anos do personagem, etc. Só que esse filme, ele foi sendo tantas vezes adiado, cara, que chegou uma hora que os caras fizeram e falaram, quer saber uma coisa? Lança direto pra TV. Então esse filme só foi aparecer na TV a cabo em 92, apesar dele já ter sido concluído em 1990. Que maravilha, né? Pra você ver o quão bom é esse filme. Por que esse filme é uma cagada, galera? Por que a gente colocou ele aqui? Por onde eu começo, cara? Vocês falaram do Albert Pyun. Eu vou te dizer, cara. O Albert Pyun faz o Weibo parecer um bom diretor. Nossa, mas nada a declarar. nada. Puta nada, que nada. Pariu. Mas esse filme já começa que o roteiro ele é muito sem sentido, sabe? Eles mudaram a origem do Caveira Vermelha, que não é mais um nazista braço direito do Hitler. Agora ele é um italiano. Sim, eles já misturaram, né? Verdade. E aí ele é o primeiro cara a passar por um experimento de aprimoramento lá no começo do filme. Ele era um garoto superdotado, um super pianista. Que um sentido que isso faz? Desculpa, qual que é o vilão do filme? Caveira Vermelha. Não é o Caveira Vermelha. Caveira ali passou longe, é o Cabeça Vermelha, aquele cara. É o máscara de sorvete ali. Não, Cabeça Vermelha. Caveira passou longe. Só se não tiver um cinto de caveira, mas caveira ali, nossa senhora. Aí a grande questão é que no decorrer do filme ele deixa de ser uma caveira, né? Virou de ser nazista, né? Então, ele vira um mafioso italiano. Cresceu pele nele ou ele enxertou pele, cara? Ninguém sabe, porque o filme não explica nem como ele tá vivo. O filme nem explica como ele tá vivo, porque o Capitão América foi congelado, ele não. Deve ter sido magia negra aquilo ali, cara. Muito Jequiti, né, cara, pra ficar naquele nível. Ou Jequiti. Ou um outro produto que rejuvenesce as pessoas também, um tal de Beauty, qualquer coisa que isso. Eles. Ah, já do sei, galera. Isso, eles vão poder do mulher. Exatamente. Viu? Tudo tem um sentido. Olha só. Não, realmente, o roteiro desse filme é uma porcaria. A história é bizarra e o elenco não ajuda muito, cara. E os efeitos do filme também, puta que pariu. A única coisa que pra mim prestou nesse filme foi o presidente americano, que eu gostei das tiradas dele, só. Ah, cara, mas não, pode falar, bom, cara. Os 20 primeiros minutos desse filme ainda são razoáveis. Se fosse o filme inteiro naquela pegada, tava bom. Mas depois, ele muda de patamar, que ele já tava ruim, ele foi pra péssimo. E aí foi difícil terminar de assistir. E olha que eu já vi esse filme outras vezes na TV. Nos primeiros 20 minutos ele desvia um foguete dando chute na asa, velho. Chutando a asa, é. Mas pelo menos era galhofado. Agora, o restante do filme, cara, nada acontece. E essa cena que você falou do Gate, ela é muito boa, porque o nosso herói, ele segura a mão do vilão, aí o vilão não consegue se soltar, o vilão pega uma faca, o que você pensa? Vai esfaquear o herói. O que o idiota faz? Corta a própria mão, cara. Não faz sentido algum. É, e o pior que a câmera mostra, ele dando o golpe em cima do couro, só que a faca tava sem fio, não cortou. Aham. Já pode começar a dissecar essa obra? Então vamos começar a dissecar. Já começa que a criação do Cabeça Vermelha é aleatória, né? Pega um menino tocando piano e foda-se, cria um vilão. Mas se não fosse o bastante, a criação do herói com aquela luzinha azul brilhando na cara dele também é ridícula. E vamos lá, que ele é um jovem de 30 e poucos anos, ele é bizarro, aquele puta que cara aleatório, mas tudo bem. Agora, puta, pra mim, cara, um ápice do início dos primeiros minutos do filme, como o Anderson tá mencionando, é a missão dele. Onde você vê os caras, não, olha, a gente recebeu aqui uma mensagem, a gente tá sabendo que eles vão atacar a Casa Branca com um míssil e tal, vai lá, ó, fica tranquilo, vai ter dois caras lá que vão te auxiliar, beleza. O Capitão América cai, a primeira coisa que ele faz é chamar a atenção de todo o exército nazista pra ele. É, cara. Que porra foi aquela de missão aleatória dele? Não, e detalhe, quando ele tava preso no míssil e ele desviou com um chute, caralho, se os Estados Unidos tava sabendo que tinha um míssil que ia ser lançado contra a Casa Branca, caralho, ninguém fez nada, deixou o míssil chegar até lá. Sabe o que se chama isso, Ivaldo? Buraco de roteiro. Eu acho da hora na criação do Capitão América que eles não tinham aquele... Não tem as técnicas atuais de efeitos visuais pra fazer um cara magrelo virar um fortão, né? Então, tipo, o cara é o mesmo sem ser o Capitão América e sendo o Capitão América, né? Então, pra fingir que ele era mais frágil, ele manquitolava, tá ligado? Sim, exatamente. Em vez de fazer um cara mais fraco, eles fizeram um cara deficiente, né? De corrigir a deficiência dele com o soro do super soldado. Sabe o que é pior, cara? Essa cena da aplicação do soro, a doutora, ela leva um tiro, a queima-roupa, morre, o nosso herói leva 3 tiros a média distância, e ele sangrou 3 vezes mais que ela. Eu não entendi, eu não me lembro. Beleza, eu me lembro que ele ter tomado os tiros, mas e aí? Ele tomou e dane-se, ele foi pro hospital, não foi? Foi, e do hospital ele já falou, não, pode deixar que eu faça a missão, acabou, é isso. Ele tava se recuperando, aí o cara falou, não, a gente precisa do Capitão América. Aí o médico, não, ele ainda não tá bem, tem que operar, daqui a pouco ele levanta, não, eu vou fazer essa missão pela doutora, que não sei o que. Cara, ele conheceu a doutora por 5 minutos. Sim, sim. Eu tava fazendo um comparativo com o filme de 2000 e Chablau. O filme de 2000 e não sei o que lá, levou mais ou menos uma hora e pouco pro Capitão América, tipo, se transformar, começar a mostrar os poderes dele, começar a se integrar no exército, ter a importância dele e chegar ao ponto de ter uma missão importante. Nesse filme levou menos de 26 minutos. Pra que demorar? Tipo, ele se transformou e bum. Mas sabe por quê, Valdo? Porque, assim, esse filme, ele é dos anos, começo dos anos 90, né? 90. E foi uma época muito ruim pra Marvel, tanto que ela chegou a ser vendida perdida no meio da década. Uhum. Então, assim, os filmes eram feitos a toque de caixa, sabe? Tem que fazer qualquer porcaria. O de 2011, qual é que é? Você já tinha um universo que já tava em andamento, porque você já tinha dois Homens de Ferro, você já teve um filme do Thor, você tinha algo maior, ou seja, então precisava desenvolver o personagem. Por mais que eu não goste daquele filme, pra mim, eu acho que ele só não é pior que os dois filmes, os dois primeiros do Thor. Mas assim, cara, precisava desenvolver o personagem, precisava a gente se importar com o personagem, precisava integrar ele naquele universo, fazer um background pra tudo aquilo. Por isso que a gente entende. Agora, esse aí, cara, são junções de cena, sabe? Ele, vamos gravar hoje, vamos gravar amanhã, grava todos os dias, chega lá o editor, coloca uma cena do lado da outra e pronto, cara. Não, e escolhe um grande Capitão América também, né? Porque, pelo amor de Deus, o uniforme dele é sensacional. É uma roupa de bexiga, né, cara? Com as anteninhas do lado, é muito bom. Eu vou falar pra você, eu gostei muito do presidente dos Estados Unidos. As frases dele são maravilhosas. Quando ele tá na entrevista na TV, que ele tá falando, não, a gente tem que dar emprego pra quem faz não sei o que lá, e não sei o que. Eu sei que é difícil, mas é que nem um remédio ruim. Só que quem disse que remédio tem que ser gostoso, eu ri demais. O remédio tem que ser eficiente, né? Exato. Depois ele tá conversando com um general lá do exército. Aí o general, não, a gente tem que fazer um não sei o que lá. Ele, você quer fazer um acordo? Meu, vai comprar um carro usado. Como assim? Só pra mim, pra fechar com chave de ouro, esse momento do filme, pra transformar um filme num vencedor de Oscar, ele deveria ter feito a frase da Chiquinha, meu. Que era chegar pro general e falar, general, antes de você se retirar, posso fazer uma observação? Sim, senhor presidente. Meu, ia fechar com chave de ouro. Cara, eu vou te falar. O que essa cena explica? Qual é a motivação do vilão? Esse presidente, ele quer implementar reciclagem, reuso e todas essas coisas. E isso mexe com o comércio do Caveira Vermelha que virou mafioso, cara. Vai vendo a motivação. Isso em 1990. E essa cena do general eu acho tão boa, porque assim, o cara é o presidente dos Estados Unidos e ele faz as funções do cargo dele trajando esporte fino, cara. Que é uma calça jeans, uma camisa e um paletó, velho. Ai, caralho. Mas sabe o que eu acho mais legal do presidente? Ele é o verdadeiro herói do filme, cara. Pior que é verdade. Porque na sequência final é só ele que luta com os caras, velho. Ele resolve tudo, velho. Porque o Capitão América, ele fica fugindo dos caras. É, cara, ele é muito mais efetivo do que o Capitão América, velho. Olha, e nem dá pra chamar esse filme de Capitão América. Tem que chamar de Steve Rogers, porque ele passa 80% do filme como civil. Exatamente. E você tem que pensar também que, obviamente, filme de baixo orçamento, você tem vilões que não são muito perigosos, nenhum, ele não chega nem a sofrer perigo, porque nenhuma bala chega perto de talvez atingir o Capitão América nesse filme. Exatamente. Morre todo mundo que tá ao redor dele, menos ele. Todos. É impressionante. Eu acho que ele tem algum poder de barreira energética lá que a gente não conhecia. O maior bandido desse filme é o próprio Capitão América, que ele rouba duas vezes carro, cara. Esse era o grande poder dele. Ele tem o poder de enganar as pessoas. Então, cara. E a cena maior da bicicleta. Ele era o maior bandido do filme, cara. Exatamente, cara. Isso, meu, que eu falava. Tem aquela cena que a filha, né, do Caveira Vermelha, né, que é a assassina. Que saiu, né? saiu da casa do caralho também, né? Você sabe o erro dessa frase? Deve ter muitos, mas qual que você tá falando especificamente? Caveira Vermelha tem uma filha. Da onde? Pô, adaptação. Essa filha dele é o Leão de Chácara, porque ela que faz tudo. É ela que vai atrás do Capitão América, é ela que manda matar. O grupo exatamente dela, velho. Os playboys de Beverly Hills, velho. Exato, velho. Puta que pariu. Aquela cena da floresta, da perseguição e... Nossa. E o Capitão América pega uma carona pra fugir, velho. Eu chorei, eu dei muita risada dessa merda. Falei, caralho, que porra de Capitão América é esse? Detalhe, ele tem superpoderes sim, porque ele conseguiu sair do Alasca e ele foi correndo até o norte do Canadá e foi pros Estados Unidos a pé. Isso, e também ele roubou o carro do jornalista, cara. Ele usou o carro do jornalista e depois uma motoquinha. Ele deve jogar RPG e deve ter blefar no nível máximo, tá ligado? Ele consegue enganar qualquer um. Ó, ele conseguiu derrubar a filha do vilão com um frisbee, porque aquele escudo dele não é um escudo, cara, é frisbee. Na hora que o escudo bate e volta, você vê ele entortando. Nossa, imagina o material, cara, os caras fizeram aquela porcaria daquele escudo, né? O bicho, olha isso, ele pintado, você via as camadas de plástico dobrado, sabe? Nossa, parece que... Bem, não vou nem dizer que é material que usam nos desfiles de carnaval, porque o desfile tá bem melhor, tá? Bem melhor mesmo. Muito melhor que isso, né? Caralho. Por que tinha um piano a céu aberto? Puta que pariu, o que aquele piano tava fazendo? Eu acho que o piano era o vilão do filme? Eu não entendi, cara. Te juro. Cara, o final. Que raiva daquele final. O cara tocando radinho lá pro cabecinha vermelha lá ficar... Ah, se fuder, caralho. Ai, que caramba. Merda de final, velho. Cara, ó, eu vou te falar, esse Capitão América é o seu Madruga do Festival da Boa Vizinhança, cara. É um vídeo sem nenhum preparo. Puta que pariu, velho. Isso que a gente não falou quando ele encontra o amor da vida dele, que não é a Peggy Carter, é uma tal de Berenice. Foda-se. Os caras mudaram até isso. Que ele encontra a filha dela, né? E acha que é ela. Ai, cara. Ele chega agarrando ela. Puta que... vamos dizer que esse ator, o nome do ator que interpreta o Capitão América... É o Matt Sininger. Matt Sininger. Ele não é dos melhores atores que eu já vi na minha vida. Vamos dizer que ele não tem muita reação, né? É, ele é mais famoso por ser filho do escritor J.D. Salinger, que escreveu o Apanhador no Campo de Centeio. E por jogar no Flamengo. Acho que esse é o grande feito da vida dele. E também, foi jogar no Flamengo nos anos 90. Caralho, imagina o Capitão América jogando futebol. Só um minuto, vou vomitar. Aí pega a bola e faz o gol. Caralho, genial. Cara, se esse Capitão América desse um chute igual o Petkovic dava, eu acho que não sobrava vilão nenhum. Ele não ia precisar da ajuda do presidente dos Estados Unidos. Pô, seria muito mais competente do que tudo que ele apresenta durante esse filme, com certeza. Com certeza, com certeza. Porque esse Capitão América não deixou muitas saudades, realmente. Não foi uma grande iniciativa da Marvel e dos seus heróis no cinema, né? Por isso que a gente não lembra com muito carinho. Muitas pessoas nem sabem da existência desse filme, né? Ah, cara, eu lembro porque esse filme passava na sessão da tarde e eu não sei porque teve um ano aí que passou, tava tendo um festival de filmes na TV a cabo, alguma coisa assim. E aí o filme do Capitão América eu achei que era o de 2011. Quando eu liguei na TV era esse aí. Nossa. Eu falei, ah, já tô aqui mesmo, né? Tá um pouquinho diferente do que eu tava lembrando, né? É? Nossa. Já é fim de balada mesmo, vou pegar qualquer coisa, não tem problema. É, o caralho, o Chris Evans era feio mesmo, hein? Nossa, que momento tá diferente, mas, é. Mas enfim, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Vamos continuar essa lista que tem muito filme ruim ainda pra gente comentar. Quer alguma coisa? Quero. Me dá um milkshake de creme. Claro. O Constão Campos. Faça a coisa. Quase se eu quero um duplo. Catarata, Camboro. Quando uma tempestade sei. Fez com que a encosta... Problemas com mulher. Virasse um mar de lã. Mas os piores. Outro desastre do meteoro... Vamos pro ano de 1997. A gente tem um filme, um telefilme que era pra ser uma série, foi cancelado e virou um filme. E virou um filme que não faz sentido nenhum. Liga da Justiça. Ou, em inglês, é Justice League of America, né? O título original. Um filme dirigido por Félix Henriquez Alcala. Eu achei tanto que o filme foi dirigido por ele, quanto dirigido por ele e outra pessoa. Eu quero acreditar que duas pessoas não iam ter capacidade pra dirigir esse filme. Eu vou deixar na conta de um só. Mas eu ouvi que um Leo Stig também dirigiu esse filme. Como eu comentei, era um filme, ele era pra ser uma série de TV, só que por algum motivo foi cancelado. Eu sei exatamente qual o motivo, porque é uma bosta gigantesca, e os caras não queriam perder e lançaram como um telefilme. Cara, e sabe o que é pior? É que esse filme ele chegou aqui no Brasil no começo dos anos 2000, e o SBT fazia um comercial como se fosse uma superprodução do cinema hollywoodiana, sabe? Igual tem hoje da Marvel. Todo mundo vê um trailer da Marvel, já tá, nossa, meu Deus, vai ser o filme do ano. O Silvio Santos tentou fazer isso com esse filme. Não sei quantos ele enganou dessa forma. Meu Deus do céu. Sem maldade, acho que esse é o filme mais mongol que eu já vi, cara. Puta que filme aleatório. Vamos resumir o filme. Você tem o Flash retardado procurando emprego, a Bibi Chablau. A gente tem nesse filme dos heróis, a gente não tem nem o Superman, nem o Batman. Nem a Mulher Maravilha. Nem a Mulher Maravilha. Por razões óbvias, né? A gente tem o Lanterna Verde. Nossa. É o Lanterna Verde do Guy Gardner. Não, é aí é que tá. O personagem se chama Guy Gardner. Exatamente. Ele tem a fisionomia do Hal Jordan e ele se comporta igual o Kyle Rayner. O cara pegou e misturou os três Lanterna Verde dos anos 90 e um só. A gente tem o Átomo. Nossa. A gente tem o Flash. Nossa. O Flash Barry Allen, né, no filme. Cara, a gente tem o Fogo, né, que é a Fogo, né. Não. Bebê da Costa. Esse aqui é sensacional. Bebê da Costa. Puta que pariu. E a gente tem Gelo. Não, ó, também... o nome dela não é Gelo. O nome dela é Aleatória. Que são personagens totalmente aleatórios, né? Acho que eu nem lembrava dele. Cara, pra começar, cara, os atores não têm química entre eles. Não. É muito sitcom aleatório, tipo, um desempregado, o outro faz chá, a outra se veste de banana e o outro quer namorar. Todos deles numa casa vivendo juntos. O que eu acho engraçado desse filme é... Primeiro, a montagem dele não faz sentido algum, não dá pra entender o que tá acontecendo. É tipo um documentário dos heróis, mas eles têm uma missão aleatória que tá acontecendo durante o filme. Eu, sinceramente, não conseguia identificar quem era o vilão que tava acontecendo no filme durante boa parte dele. O vilão é o Silvio Santos que fez a gente assistir essa porra. É o meteorologista. Que bosta de... Que merda, não, cara. O que eu acho é assim, os caras fizeram um filme, aí eles fizeram, sei lá, deu 40 minutos de filme. Aí eles falaram, a gente precisa encher uma hora e meia. Ah, vamos pegar os atores, vamos gravar aqui atrás nesse chroma key aqui. Deixa eles falarem algumas coisas aí, tipo no meio do filme, velho. Meu Deus, que bagulho irritante, cara. Esse filme tem que ser usado como tortura tailandesa, cara, numa guerra, porque é muito ruim essa parte. Você tá lá, cara, Bibi, o Capitão Meia-Noite lá descobriu a verdade sobre o vilão. O nome dele é... Aí corta o cara. Eu adoro mexerica. Eu sempre como no café da manhã. E os ovos, eu prefiro meio moles. Super legal, né? Aí do nada volta, tá sendo aleatório em outro lugar. Aí do nada, não, meu Deus, o que é aquilo? Será que é uma onda gigante? O que faremos agora? Corta o cara. Eu vou no zoológico. Adoro as girafas, eu acho super legal. As pessoas gostam muito de mim. Acho que é por causa da roupa. Caralho, que porra é essa? Não, mas é exatamente o que eu tava falando da montagem. Não faz sentido. O cara que montou as cenas desse filme, não tem... Tô fazendo... Não faz sentido com a outra, sabe? Tô fazendo entrevista com o Silvio Santos? Que porra é essa? Não, e os uniformes dos heróis também. Ah, é o Lanterna Verde que usa uma roupa azul. É feito de EVA, cara. Puta, é verdade. E a fogo, não sei porquê, ela é fogo e ela usa uma roupa verde. Deve ser tipo bafo de bêbado, sabe? Ah, o Capitão Átomo tá parecendo muito... Sei lá, parece... Que coisa nojenta aquela roupa dele. O Capitão Brechó. A pior de todas é a do Ajax, o Caçador de Mágica. Nossa Senhora. Primeiro, a roupa é dois números maiores menores do que o ator. Dá pra ver que ele tá super apertado ali dentro. Tá totalmente fora de forma. O rosto parece que era uma mistura do máscara do Jim Carrey com Klingon, de Star Trek. E ela tem um buraco no olho. Não sei se vocês repararam. Você consegue ver o tom de pele claro do ator. Meu Deus do céu. É sujo. E o mais incrível nesse filme, além de tudo isso, é que os super-heróis da Liga da Justiça não utilizam seus poderes para absolutamente nada de útil, né? Eles utilizam de maneiras de qualquer coisa que acontece no filme, menos enfrentar os seus inimigos. Eu discordo, porque o Flash barra Chapolin com roupa mal feita desvirou um tornado usando a agilidade dele, só sabe que ele ficou cansado, porque ele é o Flash, caralho, não tinha que parar e ficar cansado, mas tudo bem. E a Bibi Banana voadora lá, ela soltou fogo num efeito tecnológico de nuvem bizarro lá e parou uma tempestade, tá? E isso funciona. O Capitão Átomo salvou um gato. Se o cara consegue salvar um gato, ele é um super-herói. Detalhe. Ou ele é um bombeiro. Detalhe, cara, essa cena é genial. Tá tendo furacão Katrina na cidade. Tem uma véia olhando pra um gato debaixo de um degrau. Eu já deixava o gato lá. Eu não me sacrificava muito, não. Aí o Capitão Átomo... Tem que discordar, eu deixava a velha, cara. O Capitão Átomo chega lá, salva o gato, põe na mão da velha e fala: ó, valeu, um abraço. E sai, deixa o Katrina e a velha junto lá no meio da tempestade. Que porra de herói é esse? Cara, alguém falou do Barry Allen, essa roupa dele. Vinícius falou de fantasia de carnaval. Parece uma fantasia de carnaval. É um colan, tudo sem vergonha. Não, pior que não é nem colan, é aquela que tem músculo falso, tá ligado? Então ele fica gordo. Sim, quando ele põe. E aí a gente veio falar de coisas engraçadas. Pra mim, a melhor, e aqui eu tô fazendo 1 milhão de aspas, é uma piada, Barry, um cientista qualquer lá, quando eles invadem a festa. E, aliás, o Flash é um imbecil, porque ele usa os poderes dele em público, né? E, tipo, ninguém viu. Não, todos usam em público naquela festa lá e manda bala, eles não estão nem os aí. Os outros ainda se escondem um pouquinho. Ele não, ele é na cara. Tem uma mulher olhando pra ele, ele sai correndo, a mulher dá um passo pra frente. Ah, tá bom. Meu. Não, o cara não saiu correndo aqui super rápido. Um comentário, como aquela namorada do Guy Gardner, pelo amor de Deus, cara. Ele tá numa cena falando como o Lanterna, daqui a pouco tá na outra falando como o Guy, ela, ai, nossa. Ele é um idiota. Puta aí, que pariu. Ela não é, né? O problema não é nem ela. O problema é o maluco do Numbers lá, cara. Sim. Ai, meu Deus. Aquele moleque, mano, me irritou muito, velho. Teve uma cena dele que eu parei de assistir o filme, que eu falei, não vou mais assistir o filme, cara. Que é quando ele pede o milkshake de creme. Ai. Aí ele fala, me vê um duplo, né? Aí o cara fala, problema com mulheres, cara. Aquilo me deu uma raiva tão grande. Vai tomar no cu, né, cara? Que eu parei de assistir, cara. Eu não assisti mais, eu parei lá, velho. Cara, eu não sei como, sabe? Tem outra coisa pior que isso, cara. É o quartel-general deles, é um submarino, mas que fica num lago raso. Eu não entendi também essa engenharia. É muito aleatório. Cara, é muita tecnologia pra mim. Vocês por acaso mencionaram, mágica. Vocês mencionaram que, por sinal, o nome do vilão é Dr. Eno? Eu não consigo tirar sal de fruto da cabeça. É, o nome da empresa. Que lixo. O nome da empresa. O nome do vilão é Weatherman. Meteorologista. Vestido de médico, mas enfim, tudo bem. Cara, quando ele faz aquelas aparições em público, porque assim, não tem telão em lugar nenhum. Como não. Que ele tá aparecendo? Como que ele tá projetando aquela imagem? Não, e detalhe, metade do que ele fala, você não entende, por isso que as pessoas morrem. Ele, atenção, a partir de agora vocês terão... E se vocês não me derem... Vocês vão sentir o meu... Ninguém entende o que ele tá falando, por isso todo mundo morre. Ai, cara, é muito... Puta que pariu. Não, o Everton falou que desistiu do filme quando ele viu o menino comprando sorvete. Quando a menina ganhou os poderes do gelo, eu falei, não, vou parar de ver o filme aqui. Pra mim, acabou. Ah, cara. Acabou a Liga da Justiça. Eu levei 3 dias pra ver esse filme. Eu levei 3 dias também. Eu tava indignado, eu... Não, deixa pra amanhã, porque eu não vou conseguir ter mais filme nele. Eu levei 3 dias também. Que vergonha. Nossa, eu até assisti... Esse filme é tão ruim que... você viu até o Marley... Nem o cachorro gosta, cara. Nem o cachorro gosta. Esse filme é tão ruim que ele tem uma versão no YouTube que tá acelerada, porque eu acho que o cara que colocou, ele falou assim, não, ninguém tem coragem de assistir filme na velocidade normal, então eu já vou colocar acelerado pra pessoa não perder muito tempo, e se ela quiser acelerar mais, ela acelera. Ah, igual quando colocaram o B-Movie no YouTube. Nossa. Toda vez que alguém falava B, o filme acelerava a velocidade. O filme dura, eu acho que 5 minutos, um negócio assim. O Anderson mencionou uma piadinha lá na festa, não sei se é a mesma que eu peguei, que é meio que de duplo sentido, que é do Capitão Átomo falando, às vezes eu fico grande, mas tem partes minhas que ficam pequenas. E não, como cara, se eu tivesse uma cãibra e sei lá, o cara tá falando do quê? Do pênis? Pênis da justiça? Ele deu a entender que tem uma do Barry que é pior, cara, nessa festa. Barry chega pra um cientista lá do nada. Ele tá andando, ele vira pro cara, eu gosto de longa-metragem porque eu corro muito rápido. Nossa. O quê? Tipo, foda-se. É até ofensivo, cara. Não, é bizarro. Não, a forma que eles apresentam os heróis é... Meu Deus. Ah, é patético. E tem uma outra que o cara lá, a Gelo, tá indo trabalhar. Ela tá chegando após uma merecida noite de descanso. Tomou café, foi trabalhar, tá chegando lá. Ela dá, o cara dá bom dia pra ela. Aí ela... Ah, eu preciso resolver tal coisa, cara. Nossa, como você tá fria? Ah, não. Por favor, não, velho. Nessa hora foi uma das horas que eu larguei o filme, tá? Eu não assisti o final do filme. O que acontece no final do filme? Ah, no final do filme, o... Sei lá, o enfermeiro do tempo lá, o médico do tempo lá, faz uma tsunami aleatória e a Gelo congela a onda e... Uhul! E é isso aí, cara. Já o Flash pega criancinhas e leva elas pra casa na velocidade da luz, que obviamente elas explodiriam pela velocidade extrema contra o corpo delas, frágil, mas enfim, tudo bem, ele salva a criança. Exatamente. E é isso. E o ninguém Lanterna... luta, não tem porra nenhuma. Que luta? Luta? Que luta? Não, e o Lanterna Verde vai atrás do vilão, conjura um objeto mágico lá com o anel dele, e é isso. Aí o vilão é preso e ele foge no final. Nossa, cara, que sujo. A forma que o filme apresenta os heróis, cara, é muito degradante, sabe? Pô, Flash, caralho, o Flash é um retardado completo, extremo. O Capitão Átomo, mágico, é um professor inútil. A Bibi é uma atriz inútil também, não sabe pra porra nenhuma. Ela tenta ser atriz, né? O Lanterna Verde tá tentando resolver o relacionamento dele X também. Ele é vendedor de software. Cara, a cena dele cantando, cara, que vontade de alguém matar ele, sei lá. E todos vivem juntos numa república. Puta, caralho. E o Ajax, sei lá, o ET de Varginha, ele mora dentro do submarino num lugar que não caberia o submarino. Enfim, é isso. Não, essa... E quando eles estão lá no submarino, meu Deus do céu. Tantos heróis no submarino e eles usam, sei lá, qualquer técnica, qualquer habilidade ridícula do Átomo pra fugir do submarino. Sendo que você tem o Lanterna Verde lá, o Flash. Cara, o Átomo consertando a TV, cara, me lembrou muito o Chapolin tomando a pílula de nanicolina e fazendo as coisas, cara. Mas o efeito é igual, eles usaram... Não, o efeito é o mesmo, não muda a porra. Mas o do Chapolin é bom. E detalhe, é um herói tão ruim que ele não conseguiu consertar uma TV. Bem, eu acho que é melhor a gente pensar duas vezes antes de criticar o Zack Snyder, viu? Só deixo aqui um recado. Eu só quero dizer uma coisa. Aproveitar essa sua deixa, cara. Esse filme é de 1997. 20 anos depois, ali de 17 pra 18, a Marvel, ela lançou Inumanos, cara. E é ruim igual. É o mesmo nível de roteiro, de cenário, de figurino, cara. É péssimo. É igualzinho, cara. A única diferença de um pro outro são 20 anos só. Mas é a mesma... Eu vi bem pouco de Inumanos, porque perdeu já deu nada pra perceber que era uma merda gigantesca e não dava pra assistir. Era pra ser um filme, aí virou uma série de TV e ia ter sei lá quantos episódios, acabou tendo 10 ou 12. Tem até relação, né? Olha parece só, mesmo. Parecido, meu uma Deus. Bosta. Mas Liga da Justiça fica aí, assistam, porque esse filme existe, esse filme merece ser assistido, ou não, né? Nossa, prepare-se. Eu vou ser crítico aqui, vale porque a gente tá num mundo que tem Batman vs Superman. É verdade. Então acho que dá pra ver esse filme. Hell's Kitchen é o meu bairro. Eu ando pelos telhados e becos à noite, observando na escuridão. Uma escuridão eterna. Um guardião demolidor. Vamos vamos voltar para a Marvel, já que você falou de Inumanos, vamos voltar para a Marvel, vamos avançar um pouquinho, vamos pro próximo filme. O próximo filme foi lançado em 2003, dirigido por Mike Steven Johnson. Demolidor, o Homem Sem Medo, chegou às telas, finalmente ganhou uma adaptação cinematográfica, muito antes da série de TV da Netflix com a Marvel, protagonizado pelo Ben Affleck, que depois viria a ser o Batman do Batman vs Superman, que o Anderson tanto ama, porque esse Demolidor é uma cagada ensaiada. Lembrando que esse filme, ele, assim, teve críticas mistas na época, mas depois ficou taxado como uma bosta e a gente entende. Ai, que merda. Não, vamos começar pra ser sincero, que os efeitos especiais desse filme são Play 2 pra baixo, né? Puta que pariu, os efeitos não convencem de forma alguma, né? Gostei do seu nivelamento de efeitos especiais. Puta que pariu. Pois é, cara, a gente já tinha Matrix, cara. Puta que pariu, velho, olha isso, mano. Já tinha Matrix 1 e 2, cara, que saiu essa bosta. Não, e, meu, além dos caras entregarem maus efeitos digitais, eles ainda estendem cenas extremamente importantes, ou tentam forçar uma cena incrível. Tipo, logo no começo do filme você tem uma cena dele já como demolidor, descendo de um prédio, além da cena ser aleatória, bizarra, ele quebrando um monte de andame X, tipo, que os efeitos grotescos, velho, pra que ele não precisa? Põe ele andando no gueto, pisando em merda de cachorro, tá bom. Hell's Kitchen é isso, mas eu posso falar uma piada de muito mau gosto? Logo no começo do filme, o filme, ele é uma obra de audiovisual, cara. Por que os créditos aparecem em braille? Você se sentir no lugar do demolidor. Puta que pariu, velho. Aí você pega, ó. Aí você já começa com os efeitos especiais. Já não tá indo muito bem. Aí você conhece o Wilson Fisk bizarro lá. Não, esse Wilson Fisk é bizarro, mas ele fez uma coisa que eu gostei. Mas enfim. Você conhece o mercenário. Que caralho, que porra de mercenário é aquele? Meu Deus, tudo bem. Agora, quando você vê o nosso querido demolidor se relacionando com a Elektra no nível atômico, assim, tipo, oi, tudo bem? Me fala seu nome. Não, vamos lutar karatê. No dia seguinte, nossa, eu acho que eu estou apaixonada por você, porque o amor, ele... A cena da gangorra me dá nojo, cara. Nossa. Puta, cara. É a cena mais vergonha alheia dos filmes de heróis. Tá dando top 5, com certeza. O mercenário, o Valdo comentou, é o Colin Farrell. Não quer dizer nada. É, Elektra, Jeff Garner. Isso não quer dizer que são atores com nome, né? Cara, ó, essa cena da gangorra, cara, ela parece cena de teatrinho do primário, sabe? Só faltou os atores chegarem pros outros e falarem assim, ó, agora você bate na direita que eu vou pra esquerda, tá? Sim. Que, e o pior, não, e o pior, as isso... As criancinhas botando... Nossa, velho. Luta, luta, luta, luta. Ah, cara. Não, e o pior, isso gerou um amor platônico entre os dois, assim, inacreditável. Nossa, eu te amo. Você é tudo na minha vida, meu Deus. Vou me matar por você. Nossa, eu te amo. Caralho, tiraram do cu esse relacionamento? Que merda. Ó, por sinal, você que não tá conseguindo namorada, chama a menina que você gosta, tenta lutar com ela numa gangorra. Meu, você só precisa disso. Ou faz que nem ele, que ele tomava banho naquela banheira barra caixão do Draco. Também. A banheirinha do Draco. Mas esse filme, ele não retrata de maneira nenhuma o que é o Matt Murdock, o Demolidor. Ainda mais se a gente comparar, assim, posteriormente com a série de TV, tá certo que é uma roupagem totalmente diferente, né? Eles tentaram fazer uma coisa mais... Eles fizeram certo, né? É isso que você queria dizer? É, exatamente. Fizeram certo, né? Porque ele tem a violência, né, nesse filme, mas nada comparado da série, né? Então eles quiseram fazer uma PG-13 nesse filme, mas não deu muito certo, né? Ah, cara, esse demolidor do Ben Affleck, ele é, como o Ivaldo já falou, ele sai metendo porrada e do nada já é a mulher da vida dele. É muito bom quando ele invade um bar e ele começa a dar porrada nos caras. Aparece o nosso chinesinho de Duro de Matar lá, levando as porradas dele. Sim. E, cara, ele pegou um bandido e sufocou um bandido por um corrimão da escada. Aquela cena, eu fiquei olhando, falei, o que que tá acontecendo? Não, a cena do bar, a batalha do bar é muito caótica, velho. Cara, aquela cena do bar é caótica pra caralho. Você não sabe metade do que tá acontecendo ali, velho. É, são flashes aleatórios, quem tem? Sim, velho. Eu acho que os caras pensam assim, ó, oh, puta, meu, a coreografia não tá muito boa, o que a gente faz? Não, põe flash de luz, põe coisa explodindo, foda-se, joga qualquer coisa aí no meio. E o que vocês acham das batalhas, assim, com os vilões principais? É o Mercenário e o Rei do Crime. Pô, o Mercenário, eu queria que ele... Nossa, é. Só mais uma menção aqui importante. Uma coisa que também me irritou muito nesse filme foi o fato dele tá seguindo uma linha, tá ali, pô, enfrentando ali, luta no bar, não sei o que lá, vou correr atrás de não sei o que, vou matar não sei o que lá, vou atrás não sei o que lá. Do nada ele para pra vir com a porra do romance clichê do caralho, do não fique, eu espero espero que chova, porque se chover eu verei seu rosto e eu sempre te amarei, porque estamos no teto de um lugar desconhecido e você me conheceu ontem na gangorra, então nosso amor agora é marcado pra sempre. E do nada vai forçando esse relacionamento, e ela maquiada numa porra de uma festa, e ele lá na festa, né? Se chover na festa, eu vou ver você maquiada, porque a maquiagem vai cair com a chuva. Puta que cara, que parte chata, meu, louco pra alguém morrer. Ainda bem que veio aquele mercenário aleatório que não serve pra nada além de passar a mão na testa e mostrar a língua e veio com a cena bizarra, mas enfim, tirou daquele clima romântico de merda. Mas tava bem chato aquele filme. Ah, cara, mas ele matando a velha com uma gasgada no amendoim, cara. Puta. Não, qualquer cena. Cara, ele se achava muito, cara. Qualquer cena dele no início foi muito aleatória, porque ele se achava demais, cara. Que vilãozinho de merda, velho. Aí eu vou falar de outro personagem também, cara, que é o Fog Nelson, cara. Aqui Nossa. É o Fog Nelson mais burro que eu já vi, cara. Puta que pariu. E é o John Favreau, né? O Fog Nelson? É, exatamente. Todo mundo tem um passado negro, né? Puta cara, que ele, pariu. Ele é burro. O Ben Urich, que é um repórter, é porque na festa ele encontra o Matt, ele pega a bengala do Matt, aí ele analisa ela, identifica ela e tal. Aí mais pra frente, no Necrotério, tem essa mesma bengala, ele olha assim, ele, ah não, tudo bem, eu vou pesquisar. Quando o Kevin Smith lembra de abrir a bengala, que ele associa um com o outro, mas ele já tinha visto a bengala, você entendeu? Um furo de roteiro. Ele viu o mesmo objeto duas vezes, na primeira, e ele, a segunda vez ele não lembrava ter visto da primeira. Nossa. Não, mas isso até que tem bastante... Não, porque é um cara repórter investigativo, né, e tem... Acontece algumas vezes. Essa cena é igual aquela do Coringa no Cavaleiro das Trevas, que ele só reconhece... Duas caras só reconhecem o Coringa quando ele tira a máscara, mas tá lá que é ele, sabe? Uma coisa que eu não entendi, pode ser um furo de roteiro, quando tem aquele acidente que o pai da Electra morre, ela é cega, qual que é o problema? Porque ela viu um motoqueiro encapuzado... Obrigado, jogando cara, a porra de um bastão. Que entendi na minha vida também, que cara. Obrigado, porra foi essa? Exatamente. Ela viu quem jogou o objeto, o que, que ela faz? Atira no outro. É vermelho, é o demônio. É a culpa do demônio. Ai, caralho. Ela começa a lutar, a treinar com o saco de areia. É, como é que é a frase clássica do Karate Kid? Tijolo. Não, não é Karate Kid. Grande dragão branco. Tijolo não revida. A mesma coisa, saco de areia não revida. Se veste de pantera e partiu, já era. Cara, e aí começa a trilha do Evanescence. Aí eu, ah, Deus, cara. Nessa hora o volume vai pro mudo. Ah, cara, desculpa. A trilha desse filme é outra porcaria também. Ó, eles colocaram uma trilha de rock new metal daquela época que tocava muito, que as bandas estavam crescendo, então eles aproveitaram a onda. Na verdade, eu acho que a trilha sonora de filme foi talvez a coisa que mais sucesso fez na época. Que vendeu bem a trilha sonora desse filme. Cara, a trilha sonora tem Rubastank, The Calling, Nickelback e Evanescence, cara. Ah, vai tomar. Tudo que vendia muito naquela época. 2003. Pior que é. Primitive Life tinha acabado de sair. É, melhor um filme sem trilha. Você tem certeza que é melhor um filme sem trilha? Porque a gente vai continuar e não vai melhorar. Não, olha, eu já joguei jogo sem trilha e não é bom, não. Filme sem trilha também deve ser meio... Ah, cara, olha, depois dessa experiência de Demolidor, cara. Se bem que nós gravamos um podcast recentemente que foi o Bom, Mal e Feio, Lobisomem, Homens, onde mencionamos um filme que não tem muita trilha sonora e ficou bizarro, hein? Tá lá. Vamos deixar o link, né, Vô? Por favor. Eu acho que é Amaldiçoados que você tá falando. Mas... Amaldiçoados. É, o único filme de lobisomem que não tinha trilha sonora é Amaldiçoados. Ah, podia ser o Lobisomem Mexicano Texas, eu não tava lembrando também. Tocava trilha, porra. Tocava boa música lá. Tinha música do Chupacabra, por que não? Mas enfim, voltando para Demolidor. Cara, esse filme é bem ruim. Que filme chato. A única coisa que eu gostei, não é que eu gostei porque transforma o filme em alguma coisa boa, mas eu gostei de ver, foi na luta final do Wilson Fisk contra o Demolidor, que ele fez uma coisa que me impressionou, que é diferente, é uma coisa fora do comum de se ver, que ele pegou o Demolidor, em vez de jogar o Demolidor no chão, ele tacou o Demolidor no teto, eu achei muito bonitinho aquilo ali. E cá entre nós, a física não tem totalmente errada, né? Tava muito na cara que a corda levava o Ben Affleck assim, de uma maneira completamente esquisita pras paredes. Não, mas por favor, Anderson, mencione a luta da Elektra contra o Demolidor, que essa luta também, puta que lute. Tinha clichê do cara. Ah, é que gera toda a sequência, né? Cara, ela começa a bater Demolidor, começa a dar umas porradas nele e ele não quer bater nela, né? Porque ele sabe quem ela é, mas não o contrário. Na hora que ela joga um sai dela na parede, ela vai dar um movimento, eu te juro, cara, dá uns 5 segundos ele fica olhando assim, pensando: ah, o que será que ela vai fazer? Será que ela vai embora? Será que ela vai fugir? Aí ela vem e põe aquele sai. Quando você quer matar alguém, o que você faz? Você mira no coração, na cabeça, no pescoço, ela mira no ombro dele. Talvez ela esteja querendo dar um fatality pro ombro. Do cara, depois chega e agora vou cortar sua cabeça e bum. Você vê como nada faz sentido. Aí ela tira a máscara dele. Aí ela, ai, desculpa. E aí aparece. Que raiva. Puta que pariu. Eu comecei a torcer muito pro mercenário. Mata os dois. Nossa, porque ele dançando flamenco naquela. luta dele com ela não foi uma luta, foi uma dança de flamenco, né? Foi pra caralho. Abanando o pano pra lá, abanando o pano pra cá, e dava um chute, puta que pariu. Não, e detalhes, você vê Electra ao som de Evanescence, lutando contra sacos de areia, dizendo agora minha vingança será maligna, eu sou poderosa. Ó, parabéns, hein, lutou bem pra caralho, hein? Porra, durou 5 minutos. Mas calma, Ivaldo, ela vai ter a redenção dela, porque ela vai lutar no seu próprio filme e a gente vai chegar lá. Mas a melhor luta do filme é do Demolidor com o mercenário dentro da igreja. O mercenário, ele começa a rodar a baiana, nada. E aí o Demolidor jogou a bengala nele, ele ficou assistindo, cara. Puta, ficou pra caralho, é verdade, mano. Ele ficou olhando de boa. Tipo, será que vai doer? Deixa eu ver. Tomou no nariz, um bagulho de graça, velho. Ai, que idiota, cara. E aí começa aquela dança em cima do órgão da igreja. Nossa. O problema é a falta de proporção, porque tem um ângulo na hora do filme que mostra a altura do órgão. Só que quando eles começam a escalar o órgão não tem fim, cara. Eles vão escalando lá de infinito, sabe? Montanha ou um órgão? Cara, o órgão cresceu. Fechou com chave de ouro, hein? Tava estimulado. Boa, Ivaldo. Essa merda de filme mexeu até com o objeto inanimado, né? Bem, vamos pro próximo filme? Por favor. Amadores. Pensaram que entrariam aqui e roubariam todas essas coisas bonitas? Mas que perfeita essa ideia. Joalheria Rosberg. Não muito distante, 2004. Não foi muito... lançado. 2004, né? É, e não muito distante, porque é no mesmo universo. Foi lançado Mulher-Gato. Protagonizado por Halle Berry, que já tinha ganhado o Oscar, lembrando, tinha ganhado o Oscar 2 anos, né? A Warner Bros. Achou que era uma boa ideia criar o filme da Mulher-Gato, que é basicamente um anti-herói, uma vilã, talvez, ali do Batman, né? Uma das mais famosas. E eles acharam que era uma boa ideia fazer um filme adaptando. Eles falaram que era uma ligeira adaptação da história. Nossa. Da Mulher-Gato pra uma nova roupagem. Muita droga, velho. Muita nova, droga. Nova roupagem eu até consegui ver, cara. O filme foi dirigido por Pitoff. É isso mesmo, eu não falei errado. O nome do diretor do filme é Pitoff. Pitoff. Cara, esse é o primeiro trabalho de direção dele, porque ele fazia direção de efeitos visuais. Exato. Ele fez efeitos... É possível, velho. Ele fez direção de efeito visual, por exemplo, de Alien, A Ressurreição. Parabéns. Ó, tirou 10. Aí você já entende um pouquinho da onde vem a qualidade dele. Exato. Eu nunca na minha vida lembrei tanto de Era Venenosa do Batman e Robin quanto vendo esse filme, cara. Uma coisa engraçada, né? Na época, o Framboesa de Ouro tava aí, né? Obviamente, esse filme foi massacrado pela crítica, foi uma bilheteria ridícula, assim, foi um fracasso total. E recebeu muitas indicações pro Framboesa de Ouro. E a Halle Berry foi até a premiação, né? Com o Oscar na mão, falando assim que tinha pedido pros agentes lerem o roteiro, mas não, os caras, ela confiou neles e foi lá e fez o filme. A Sandra Bullock fez isso anos depois. Nossa. Também, né? Mas, o filme, ele concorreu a 7 categorias do Framboesa de Ouro e ganhou 4. Ganhou, assim, entre aspas. Pior filme, pior atriz, pior roteiro e pior diretor. O pior é que alguém são deve ter chegado pro diretor e falado, olha, meu, vou te explicar aqui rapidinho. Pô, a Mulher-Gato era uma menina que vivia na situação tal, perdeu os pais, foi morar no orfanato, aconteceu tal coisa com ela, ela começou a fazer pequenos furtos, foi amadurecendo, foi acontecendo tal coisa com ela, foi virando uma criminosa mais poderosa, depois ela foi treinada por mestres ninjas, não sei o que lá, e se aperfeiçoou na arte do roubo, e acabou virando uma vilã, depois virou heroína. É isso, cara, não. Não, meu amigo, aqui não. Sabe o que a gente precisa? De uma porra de uma desenhista do caralho, que vai sair por um cano de esgoto, e a gente vai botar um gato que vai soprar um bafo na cara dela. E esse gato vai ser um gato tipo divino. E ela vai levantar cheirando bola de pelo, gostando de erva de gato, fazendo rrr, miau. E ai, diz, meu Deus, que porra de roteiro é isso? Essa ideia do spin-off da Mulher-Gato já é antiga, né? Tinha uma ideia de fazer com o Tim Burton lá em 1994. Ele já tinha uma ideia de fazer esse filme, né? Ele já tinha um pensamento desde da Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer. Exatamente. A Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer, queira ou não, pra mim, ela é a personificação da mulher gato, né? Ah, pra muita gente é, viu, cara? E essa ideia é antiga, então, né? Então eles só resgataram, demorou um pouquinho pra sair e saiu da forma que eles não esperavam, né? É, porque foi atropelado pelos filmes do Joel Schumacher, né? Que foi o Batman Eternamente e depois o Batman Robin. Mas enfim, já que estamos falando, por que esse filme é uma cagada? Por que essa nova roupagem da mulher gato não funcionou? Só pra começar, eles acharam que seria super genial fazer a mulher gato, que seria apenas uma vilã intitulada Mulher Gato, não agir como se fosse a porra de um gatosomem. Filha da puta, Russell, que porra é essa, caralho? Se liga! Exatamente. É, primeiro que trocaram a protagonista, não é a Selina Kyle. Não. Inventaram essa Patience Phillips. De onde? Ninguém sabe. Que é uma designer, né, e trabalha nessa indústria gigante de cosméticos. Betcha feia. Acaba descobrindo uma conspiração de um produto que teria problemas. E o filme, cara, esse filme não tem sentido. O roteiro dele não faz sentido algum. Vai tomar no seu cu. A porra da vila quer vender um Jequiti com plutônio lá e não, vamos defender a terra do hidratante Avon. Vai se fuder. Que porra de filme é esse? Ela foi... Não, mano, começa com ela querendo... Ela ainda entregar um trabalho. Não faz sentido algum ela entregar o trabalho no, na fábrica. Na base secreta. Noite, tá ligado? Meia-noite. Vai tomar no seu cu. Cara, e aí essa cena gerou uma outra que é bizarra. Enquanto ela tá em fuga, ela entra numa sala de máquinas e o Everton Engenheiro, ele sabe o que tem numa sala de máquina. O guarda imbecil começa a dar tiro dentro da sala. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Tava vendo aquela merda explodir, cara. Não, antes tudo, quando você conhece a protagonista, ela inicia o filme com uma aparência tipo Betty Feia. Ela é a menina que ninguém se apega a ela, bizarra, que é inteligente, mas só faz merda, mas que é boazinha, mas que foda-se. Aí do nada ela começa a ouvir um gato jumper que aparece em locais aleatórios, super comum, isso aí acontece todo dia. E do nada ela conhece um policial chamado Tommy Lane, que rima com come, telefone, Tommy. Essa é a frase que a amiga dela usa no filme, só pra mencionar, tá? Que é bizarra. Mas enfim, e esse cara consegue se apaixonar mais rápido por ela do que a Elektra pelo Demolidor. Porque ele, entre aspas, resgata ela de um provável suicídio e pronto, a paixão tá feita, acabou, ele se acabou. E tudo isso foi na parte da manhã, né, você viu? Não, sim, na parte da manhã, acabou. No dia seguinte ele, não, a gente poderia jantar e se conhecer e eu acho que... A cena que eu tenho mais ódio é a do basquete, cara. Nossa, que cena. Tem ódio dessa cena, cara. Só faltou a gangorra no basquete pra ficar mais perfeito. Eu acho que foi no mesmo parquinho, cara. É o mesmo parque, com certeza. É o fundo onde tava a criançada na outra cena, cara. Não, essa cena é muito vergonha alheia, tá que pariu. Essa e algumas outras que acontecem depois, porque esse diretor, ele tinha algum problema com genitálias, cara. Porque sempre que possível, ele tava dando ângulo na genitália de alguém. Puta, pra caralho. O basquete, então, ela é filmada toda de baixo pra cima. Sim, puta que pariu. E ela descobrindo os poderes dela também. É a câmera do Domingo Legal. Exatamente. Só faltou uma banheira com sabonete. Ai, cara. Não, e aí eles começam, parece que eles estão dançando lambada, que ela pega na cintura dele e começa a mexer pra um lado pro outro, assim, ai, caralho, que porra de cena que é essa? Ai, meu Deus. Não, bizarro. Que sujo. Bem, os efeitos visuais desse filme são um caso à parte também da tosqueira, né, pra se comentar. Meu Deus do céu. Não, puta que pariu. É mais início de Play 2 ainda do que Demolidor, cara. É sujo pra caralho. É bizarro. Mas pior ainda que os efeitos especiais é a coreografia de batalha, porque tem muito corte grosseiro. Porque eles perceberam que, tipo, a galera que tava ali não sabia lutar, mas nem Tai Chi Chuan. Então, meu, era... Mostrava um chute... Tai Chi Chuan não é fácil, mano. Mostrava um chute, aí cortava, aí mostrava o cara já caindo antes do chute acertar o cara. É aleatório total. E mesclava com cena de efeito especial. Cara, que nojento as batalhas, velho. Cara, isso que a Halle Berry fez 3 meses de capoeira pra fazer esse filme. Só esqueceram de fazer com o resto do elenco. E aí que começa a merda. Porque quando ela realmente assume e entende os poderes dela, aí o filme despenca, cara, numa ladeira. Já tava lá embaixo. Ele conseguiu ir quase até o centro da terra, assim, de tão fundo que ele desceu. Porque começou uma pandeguice bizarra. Começa com ela falando com o gato lá, o Antônio lá. Antônio, eu preciso descobrir quem foi que me matou. Na cena seguinte, ela já tá na frente do cara, já. Tipo, ah, foi você? Beleza, ela nem viu, cara. Caralho, deu tempo nem pra ela pesquisar, velho. Já tá na frente do cara. E aí ela começa a agir que nem a Era Venenosa. Os gatos gostam de atacar à noite. Alguém mordeu a sua língua. E começa aquela musiquinha de Spice Girl tocar no fundo. Que ódio daquela trilha sonora. Onde você vai botar uma porra de uma cena de luta tocando? Boing, boing, oh yes, aham, ok, boing, boing. Caralho, que porra! porra de luta é essa? Trilha sonora desse filme. É, puta que pariu. Que nojo, é aleatória demais também. Cara, só cabia uma música nesse filme. Só tinha uma música. Não, não. Pra mim tinha que ter uma música só, que era História de uma Gata do Chico Buarque. Só. Que é aquela, nós gatos já nascemos pobres. Sabe? Puta, o Vinícius deve lembrar que a gente fez isso no teatro. Meu de Deus. Então é isso, cara. Era a única cena que cabia nesse filme, a única música que cabia nesse filme, porque, cara, a trilha é muito ruim, cara. A trilha tentou fazer, assim, o filme tentou ir pro mundo da moda, da beleza, tentou fugir muito do que seria uma sociedade criminosa de fato, né? É, aí eles tentaram adaptar com músicas pop, enfim, qualquer coisa assim. Fugiu tanto, cara, mas tanto que se perdeu. E o Ivaldo falou dessa cena dela descobrir o assassino. É muito bom que ela tá com a velha dos gatos lá, e ela, a velha tá explicando, e a velha fala, ah, o gato fez testes, você... Sabe quais foram as duas cenas do gato, cara? Primeiro, ele tava encarando ela de cima de uma moto, e do nada ele tava no parapeito, cara. Esse foi o teste do gato, sabe? Não fez nada. O gato não apareceu pra ela ir atrás correndo, o gato Sim. não tentou arranhar ela, o gato não fez, o gato foi olhando pra ela e miando, cara. Exatamente, cara. Puta, exatamente. Que merda. E ela ganha poderes, caralho, ela, da noite pro dia. A velha fala, não, esse gato aqui é a entidade egípcia José, e ele te escolheu porque você agora é a mulher gata. Ela, beleza, então vou sair pulando prédio aqui de 18 andares, tranquilo, foda-se. Pior como ela ganha esse poder, né, cara? Gato não. Chega, dá uma baforada na cara dela. Quem tem gato sabe que o bafo é fedido. Imagina um gato de 1000 anos, cara. Puta que pariu. Meu, e o modo mais aleatório do mundo, que ela vai descobrir como ganhou os poderes, né, cara? Vai lá na casa da velha, a única velha daquela cidade que tem 600 milhões de gatos. Pois é, cara. E sabe o que é pior, cara? E depois tem o conflito dela com o policial, e eles são quase atingidos por um cabo de alta tensão. Aí ela, ah, eu sabia que tinha uma faísca entre nós. Aí eu, o quê? Sabe, cara? Assim, mano, não tem química nenhuma, cara. Não, é uma apaixonite aleatória, moda caralha, muito poderosa, cara. Puta, cara, eu não sei como eles não ganharam Framboesa de Ouro como o pior par romântico, cara. Porque puta que pariu, velho. É muito feio, não funciona. E pra mim, a pior coisa desse filme, cara, é a Sharon Stone, cara. Porque assim, ela nunca foi uma grande atriz. Bom, mas nesse filme aqui, parece que ela cavou um buraco e se enterrou nele, cara. pra caralho, isso é louco. Puta, é muito chato. Como eles tentam mesclar, como o Vinícius mencionou, é um filme de herói com uma certa ação e sensualidade da personagem e tudo mais, cara, fica muito chato, porque ela pode estar lutando com qualquer um. Ela começa, os gatos sempre são poderosos e suas unhas arranham. Aí do nada ela pula e, estou atrás de você, miau. Caralho, vai se fuder, que porra de luta é essa? Não vai nem pro lado nem pro outro, porque ela também não consegue sensualizar muito bem, não. É muito forçada aquela merda, velho. Cara, e aí volta aquele problema do diretor, que ele acha que sensualizar o personagem é filmar a bunda do personagem. Sim, pra caralho, velho, direto, sem parar. Que constrangimento, cara, essa cena. Não, a roupa, o uniforme que eles escolheram pra mulher gato já é constrangedor por si só, né? A maneira que ele resolve filmar o filme, puta merda. É, tudo nesse filme é constrangedor. Pra mim, a coisa mais tosca desse filme é a análise grafotécnica que tem nesse filme. Puta que pariu. Porque ela entrega o copo lá escrito sorry, né? É. Aí depois ela rouba lá com mulher gato e entrega uma sacola escrito sorry com a mesma letra. Mesma letra. Gênio. É, igual. E aí então, o outro cara fala, não, pela análise são pessoas completamente diferentes. No caralho, velho. É a mesma letra, velho. Porra. E sabe o que é pior? O nosso policial, ele é burro. Porque ele não sacou quem era. Aí depois, ele foi sacar quem era quando ele tirou a impressão digital do lábio, que eu nem sabia que lábio tinha impressão digital, de um copo e de um beijo que ela deu no rosto dele, cara. Aí eu falei, não, isso porque ele já tinha pisado na unha da mulher gata. É, detalhe, né? Detalhe. E o que é pior, cara, é quando ele tava no apartamento, ele não tava com mancha de batom, tá? Ele apareceu depois, não sei da onde, mas assim, foda-se, é uma nova ciência forense agora, você pegar a impressão digital do lábio, eu nem sabia que existia isso. Outra coisa que eu achei bizarra nesse filme é que praticamente não tem vilão, ela não luta com quase ninguém, velho. Não, esse filme, ele não tem vilão, o vilão é a indústria farmacêutica e depois a gente descobre que a indústria farmacêutica é uma indústria de cosméticos, né? Quase ali. E depois a gente descobre que tem toda aquela traição da personagem da Charlize Theron. Enfim, é uma vilã assim, ridícula, assim, que fez jus ao filme ridículo que é, né? Também a heroína. Eles não tentam passar, eles querem passar tipo, mulher gato, que é um anti-herói, ou então é um vilão, né? E de alguma forma é heróica, mas nenhum momento ela te convence nem como vilão, nem como anti-herói, nem como heroína. Não funciona pra nada, né? É, em nenhum momento esse filme te convence como filme. O filme nem é filme, né? Mas, cara, a cena que ela vai na festa dos roqueiros ali na frente. Nossa! Primeiro, o apartamento do cara é uma balada, né? Cês, puta, tem uma puta estrutura, o negócio é gigante, né? Cara, 4 horas da manhã. Isso dentro do apartamento, né? 4 horas da manhã, em dia de semana, o cara dando festa. Cara, aquela cena é muito ridícula. É muito ridícula. Pra caralho. Porque, no primeiro, não tem nenhuma... Ela não bate ninguém, só agride o dono da festa. Então, nem pra você ter um herói que vai entrar ali, vai, sei lá, sai na porrada com um monte de gente. Dane-se, é um filme de ação, né? Coloca isso pra acontecer. Mas ela realmente, ela luta o quê? Ela luta com aqueles bandidos, naquela cena da joalheria. E ela luta com aqueles bandidos. Ela luta com mais alguém daquele filme? Não. De lutar de verdade, acho que não. Na verdade, ela nem luta nesse filme. Quem luta nessa cena aí dos bandidos é o bonecão CG. Exatamente. Que ela não fez nada. A única grande luta dela é contra a Rainha Jequiti no final lá. Que passou tanto creme que não atinge nem uma bala no rosto dela. É isso. Valdo, não fica falando muito de Jequiti que o Silvio não tá pagando. Falo sim, falo sim. Grande luta, Ivaldo. Grande luta. Que luta, hein? Ah, eu usei este creme por tantos anos que eu nem sinto mais dor. Parabéns pra não, você. Cara, e essa cena quebra uma coisa que foi estabelecida no começo. É, o marido da mulher lá, aconteceu alguma coisa com ela, ela foi protegida pela aura mágica do creme. E depois ela passou a levar porrada normal, tipo, acabou o efeito protetor do creme. Sim, velho. Puta que tosse. O creme venceu, caralho, né? O creme tem prazo de validade. Venceu, acabou. Ela a aura tá mágica do creme. Passando aquela bosta na cara. Nossa, né? Aí o que ela fala? É, creme, quando você começa a passar, você vai ficando viciada. Se você tirar, você vai ficar buraco na cara. E se você continuar passando, você vai ficar louca. Ai, meu Deus. Parece vilã de novela das nove, cara. Então, velho, parece que, tipo, parece que a mulher gata entrou na usurpadora, velho. Porque é uma briga de casal, é a mulher que tá puta com o marido, que não ama mais ela, tá saindo com a outra, porque a outra é jovem e ela ficou velha, e a mulher gata tá dançando no meio do filme, é isso? Bem por aí, velho. A coisa mais maravilhosa é o bonecão da Sheryl Stanley caindo. Esse? Ah, é muito bom. Aquilo é muito bom, velho. Aquele é Hermes e Renato Buro, cara. É um bonecão muito na cara, velho. Demais. É muito bonecão mesmo. Na hora que eu assisti, eu falei, caralho, velho. Mas fizeram o filme inteiro a mulher gata CGI tosco, por que não fizeram a porra do boneco de CGI pra cair? Pelo menos colocaram um bonecão de... um bonecão tosco que tá na cara, dá pra ver que é um boneco. E eu gosto que esse filme ele é higiênico, né? Porque ela cai e tem nada de sangue. Então é mais fácil pra equipe de limpeza tirar. Tá fácil pra caralho. Não, e detalhe, também precisamos mencionar que ela conseguiu fugir da chefatura de polícia sem chamar a atenção de ninguém. Tipo, detalhe, câmera ali não precisa, né? Beleza, ela tá... Mas você viu a polícia desse filme? A polícia do filme também tá ótimo. A polícia desse filme não é das melhores polícias que eu joguei. Olha, ela é nível Samurai Cop. E como o Anderson falou, eles têm que mencionar tanto bunda e parte genital e sensualidade forçada, que até na fuga dela eles conseguem pegar o ponto específico em que um carro encosta na bunda dela pra ter aquele foco. Sim, aí ela começa a alisar o som do carro que é um Jaguar. Ai, cara, eu te juro, só faltou daqui a pouco ela virar pra câmera, ela, isso é uma arma ou você tá feliz em mim? Puta que pariu, cara. É muita cena gratuita de bunda e genitália, sabe? Eu acho que não foi a melhor estreia do Pitoff pras telas, né? Mesmo porque ele não voltou, né? Então deve ter sido por alguma coisa tem em relação aí como esse filme foi recebido. Chamaram ele pra fazer pornô, provavelmente. O filme não, nem se pagou. Ele teve um orçamento de 100 milhões de dólares e teve uma receita de 82 milhões de dólares. Então a Warner Bros. Saiu na desvantagem, né? Com o lançamento de Mulher Gato. E nós saímos na desvantagem de ter assistido uma merda de um filme desse. Aqui estamos, afinal. Acho que é tudo verdade. O traje vermelho, as facas... O que acontece agora? Vai me matar assim, friamente? Não se preocupe. A morte não é tão ruim. É? E como sabe? Eu já morri. Bem, vamos fechar com chave de ouro aqui? Por favor. Já tá dando vontade de vomitar com força. A gente falou do Demolidor de 2003. Só que os spin-offs estão aí desde sempre, né? E em 2005 foi lançado um spin-off desse filme. A personagem que apareceu ali, a Elektra, ela ganhou um filme próprio, um filme solo. Elektra saiu em 2005, dirigido pelo Rob Alman. Val, sabe qual outro filme o Rob Alman fez? Rob Alman é um outro nome feio. Eu não quero saber que filme que ele fez. Reino de Fogo. Você lembra de Reino de Fogo? Não, não. O filme que eu gosto desse filme. Esse filme é bom. Uhum. Esse filme é ruim, mas você gosta. É ruim, mas eu gosto. O cara se joga na boca do dragão. Bons tempos. Ah, Batman pequenos, careca. Pequenos detalhes. Dragão, um dos dragões mais bonitos da história do cinema. Olha, mas enfim, só. Rob Alman dirigiu Elektra, essa tentativa de fazer o filme solo da personagem que já tinha aparecido ali no Demolidor. E o filme não é dos melhores também, né? Puta que pariu, né? Ninja vira fumacinha, vai tomar no seu cu. Mas, gente, deixa eu falar. Ah, cara, não só isso, Ivaldo. Não, tem muita coisa ruim. Cara, o filme começa com o Lúcio Malfoy contando ali porque tem uma mulher, o super assassino que matou 14 caras em 30 minutos. Uh-huh. Um assassino profissional, cara, ela é muito da ruim. Pô, pra caralho, né? Ela gastou 2 minutos pra matar cada cara. E nessa cena apresenta um poder novo que a gente não sabia que a Elektra tinha, que é o teletransporte. Ela tá uns 5 metros do cara, aí a câmera corta, ela aparece no ouvidinho dele falando hora de morrer. Aí daqui a pouco ela joga o sai. Por que ela já não tava ali? Por que ela já não exatamente. Cara, foi exatamente o que eu pensei, cara. Se ela falou isso no ouvido do cara, porque ela saiu de lá e tacou o negócio. Não faz sentido algum, cara. Fatality. Tem que ser bonito, tem que ser diferente. Ah, é. Fatality, porque cada fatality tem uma distância certa. Sim, exatamente. Ela tinha que dar 3 pra trás, meia lua pra baixo. Ela tinha que estar a distância de um salto, né? Ai, puta cara, que pariu. Não, e o melhor. Caralho, esse filme... Por exemplo, essa cena inicial mostra ela como uma assassina foda, o cara narrando ela, e depois ela só vai aparecer como um assassino. Uhum. Depois de mais de uma hora. Puta que pariu, que ódio. Não, exatamente, você tá lá. Elektra, ela foi uma assassina criada. Ela é especial, única, todos a querem. Porque ela mata todos. Você fala, caralho, esse filme vai ser sangue nos olhos. Aí do nada o cara chega, Elektra, tem uma missão especial pra você. Vá no lugar tal. O cara pediu pra você esperar, mas ele vai chegar. Você fala, nossa, vai começar uma porrada pra todo lado, tiro, facada e bomba. Aí primeiro dia ela nada, no segundo dia ela dorme, no terceiro dia ela pega uma menina roubando um colar, no quarto dia ela arruma o cabelo, no quinto dia, caralho, o que vai acontecer nesse filme? Nada? Aí quando ela vai agir, interagir com alguém, ela vai na casa do cara tomar sopa, e se apaixona pelo cara também de forma platônica, aleatória, enfim. É, Matt Murdock não era o grande amor da vida dela, assim. Não, não era tanto assim, porque ela mudou de ideia muito rápido. Porra, pra caralho, né? Cara, e vou te falar, cara, a Jennifer Garner, cara, toda cena ela faz um biquinho. Parece o Ben Stiller nos Holando. Esse filme, quando você encontra aquela ideia inicial lá, que ela vai conhecer o casal e tal, aí tem toda aquela enrolação dela conhecendo a menina, conhecendo o pai, e não acontece nada. Aí sim, aparecem 2 ninjas aleatórios lá. Pra começar, antes disso tudo, eu acho bizarro ela ter um agente que arruma os assassinatos, as missões pra ela. Da onde tirar essa ideia? Quem sabe? Ela tem carteira registrada, tem que ter alguém, tem que ter um patrão pra poder falar pra ela da missão, entendeu? Fecha o mês, paga lá o dinheiro, tá? Deposita FGTS, certinho. É, ela não morreu de fato, ela só tava de férias. Não, porque ele passa e depois passa essa missão como uma super missão importante, enfim. Aí a partir aí ela, como ela já tinha criado uma relação de uma noite com aquela família, ela já tinha ela já amava todo mundo ali, ela esqueceu que ela é uma super assassina, como foi apresentado no começo do filme, e já amava o cara, já amava a menina e já não queria mal nenhum e matou os ninjas. Cara, basicamente ela ligou foda-se com o trabalho dela, falou, eu não preciso dessa merda, ela falou a ela. Eu já tenho uma puta de uma casa aqui, sabe exatamente. Deus como? Esses são meus alvos, mas eu não vou matar porque eu não tô com mais vontade, entendeu? Pra complementar, ela tinha que ter pensado, já passei 5 dias nessa casa sem fazer nada, já foi 1 hora de filme embora, não fiz porra nenhuma, então foda-se, não vou matar ninguém também. E, cara, e assim, o grande mestre dela, o Stick, é o General Zod, né, cara? Mas não serve pra nada nesse filme. Jesus, que merda. Nada. Não, até aí o filme já tava ruim pra caralho, eu falei, não vai piorar. Aí do nada você vê o tentáculo, não, vamos ter que lutar, não sei o que lá, e o cara entra na sala, não, esses são os ninjas especiais do clã secreto, e eles vão matá-la, aí tem o cara da tatuagem, das cobras, que fica em transe aleatório, e qualquer morador de rua pode matar ele, tem o bodybuilder, que morre com a madeira, tem a menina veneno, tem o aleatório lá, o morador de rua, que ninguém explica quem ele é, que ele só apareceu pra morrer gratuitamente, cara, a partir do momento que eles são perseguidos, o filme filme despenca numa trecheira imunda, velho. Cara, vou te falar, o Will Wong Lee, cara, ele tem dedo muito podre pra escolher filme, cara. Tá que pariu, hein? Que é essa bosta aí, é o The King of Fighters. Puta, cara, é só filme ruim, velho. Nossa, é triste, realmente. Acho que ele devia contratar esse agente da Electra pra ele, porque dele é bem ruim. Não, mas vamos lá, beleza. Vamos a lutas incríveis entre heróis e vilões? Vamos. Cara, nossa, quando ela começa a lutar na floresta com aqueles vilões, cara. Puta, que coisa nojenta. Eu já tava com raiva daquele da tatuagem bizarro lá, não serve pra muita coisa. Aí ela vai enfrentar o Bombado. Eu falei, eita, agora vai ser uma luta boa, porradaria, o cara é gigante, Bombado. O cara derrubou uma árvore em cima dele mesmo e corre. Ó, o cara é a prova de bala e cai uma árvore em cima dele, cara. E ele vira purpurina, minge, é isso. Vira pó, velho. Fala, cara, esse não é um filme do Snyder, mas como tem câmera lenta nessas cenas de luta, cara? Não, mas se fosse o Snyder, seriam boas. Não, seria um filme inteiro, durando 10 horas. Eu acho que um filme, quando você pega um filme da Elektra, que é uma super ninja, super assassina, você esperava umas coreografias de luta melhores, né? Coisa que não acontece nesse filme. Mesmo porque ela não tem nenhum desafiante que realmente saiba lutar sem ser o japonês principal lá, o inimigo das katanas, que usa duas katanas. E a menina. E a menina. Porque do nada. Do nada, ela começa... É, ela vira o mestre do Kung Fu, cara. Ela também teve muito trabalho pra lutar contra os lençóis. Puta que pariu. Que tosco, velho. Nossa senhora, que nojento. Mas essas batalhas finais, essa batalha com o grupo é uma porcaria, né? Porque alguns foram na floresta, depois os outros vão dar muito trabalho. Mas o Ivaldo citou os lençóis, é uma coisa mesmo que eu fiquei intrigado durante a luta. Eu achei que era alguma habilidade especial do cara, alguma coisa assim. Mas basicamente não era nada, né? Os lençóis estavam voando de maneira aleatória pra compor a cena só. É, só pra relembrar aquela cena dela contra o Demolidor no filme Demolidor, que ele tá no... Qual o sentido, velho? Puta, no terraço lá e tem lençol também. Só isso. Cara, uma coisa que eu tenho raiva nesse filme é aquela habilidade dela, que ela tem que ensinar pra menina de prever o futuro, de... Mano, tem uma cena que ela usa essa habilidade e ela fala com o outro brother, sim, né? Com o japonesinho lá, o vilão principal. Aí eles falam, a gente vai resolver a nossa questão. Pra mim, tipo, eles iam enfrentar um X1, né? Sim. Mas não, isso não acontece, tá ligado? O cara vai lá e persegue ela do mesmo jeito que tava acontecendo no resto do filme. Então, tipo, aquela cena não serviu pra nada, velho. Não. E detalhe, tem muitas vezes que ela usa essa merda desse poder, você pensa que ela vai prever um negócio que vai acontecer daqui um tempo e tal, que vai dar uma certa... algum tempo pra ela fugir, fazer alguma coisa. Não, ela pressente um negócio que já tá acontecendo, tipo, ela, nossa, os caras vão invadir a casa. Quando sai a cena, os caras já estão invadindo. Que porra de poder é esse? A mãe de Ná, ué. Só que ela fala, acho que eles vão invadir a casa. Olha pra trás, os caras já estão atrás delas. É, cara, a mãe de Ná era especialista em previsões do passado. Tipo isso, né, velho? Que merda de poder, velho. Isso me lembra o pai e vovô do Falha de Cobertura, mas deixa pra lá. Mas merda de poder é o que não falta nesse filme, né? Ai, porra, cara. Tem uma cena que ela tá paquerando com o novo amor da vida dela, né? Que ela conheceu há menos de 12 horas. Eles estão andando ali por volta da casa. Ela, não, vai na frente que eu quero ver um negócio assim. Ela dá um salto e do nada ela tá com um ninja que tá ali. Puta que pariu. E você reparou que ela fica um tempão pendurada ali. Pô, pra caralho, né? A arma dela, que ele sai, ficou preso no cara e não consegue sair. Aí depois, ela pega e tenta esconder o sai e não consegue. Aí eu te pergunto, aquele sai tava enfiado aonde? Antes daquela cena. Que não tava furando... Que não tava furando ela em lugar nenhum, cara. Meu Deus. Sabe Deus. Ai, mas caralho. Só queria entender qual que era a lógica de transformar os ninjas ou qualquer vilão que morre em fumaça. Eu não entendi. Então, velho, eu também pensei na mesma coisa. Que intenção era essa? É tipo Power Rangers, RPG, você mata o cara, vira experiência e some? Será que eles tentaram fazer o filme místico com uma pegada, sei lá, né? Qualquer coisa? É, a princípio foi, né? Engraçado que outro... Que ideia de bosta. Outro erro de roteiro que esse filme tem é no... Puta, eu odeio o cara das tatuagens, eu preciso falar dele. É o idiota das tatuagens. Tem uma cena quando eles estão perseguindo lá na floresta e tal, que ele faz um mantra aleatório dele e solta uns lobos. Solta tipo um espírito de lobo bizarro. E a Elektra usa o poder dela e ela enxerga os lobos atacando e matando o pai e a menina. Só que mais pra frente, quando o cara da tatuagem morre, é ela mesma diz, ou ela... Não, é ela mesma diz, porque ela... É atacada pelas cobras e fala, isso é só uma ilusão, isso não causa dano. Peraí, peraí, mas se na outra cena você viu uma ilusão onde lobos matariam as meninas, que foram os lobos que o cara soltou da tatuagem, por que que na hora das cobras não faz efeito nenhum? É só ilusão. Tipo, não faz sentido. Não faz, cara. Não dava pra esperar muita coisa. Essa cena das cobras é legal, Ivaldo. Por quê? Porque o idiota das tatuagens, ele invoca os bichos, mas parece que ele entra num transe. Porque quando ele invoca as cobras, a Electra percebe onde ele está, vai até ele, só que ela tá, tipo, uma distância grande dele. E ele não faz nada. Ele vê ela se aproximando, ela vai de boa lá, mata ele, sai fora. Ele tá acabou a ilusão. Transe alucinógeno, tá muito louco. Ele tá olhando pra cara dela e fala assim, não, beleza, ela tá vindo aqui, mas acho que eu não consigo. Acho que ele não consegue sair daquele transe, ou simplesmente é ridículo. É muito bizarro. Eu fico com a segunda opção. E ela tem mais um poder, que ela consegue fazer a arma dela atravessar todo um monte de galho, de árvore, em linha reta, sem perder velocidade nem nada. Ela tem uns poderes do caralho também. Os personagens são muito mal construídos, né? Todos são muito mal construídos. A gente não dava pra esperar muita coisa. Eles criam uma afinidade do nada. Tanto que, por exemplo, na cena que ela descobre a verdade, e acho que ela nem descobriu a verdade ainda. Ela só levou eles pra ficar com o Stick, né? Que seria a missão dela. Então tá tentando salvar. Só que ela vai embora e a menina vai atrás dela. E ela fala assim, tá bom, vamos agora, a gente pega um carro e vai embora. E ela tinha acabado de deixar eles pra ficarem lá. Ele já levou eles embora num carro aleatório. Que cena é essa? Não, pior que é verdade. É bizarro. Meu. Porque ela deixa eles dizendo, meu, isso não é problema meu, foda-se. Eu não quero isso pra mim. Eu não gosto dessas coisas. Eu sou a Electra, assassina do caralho. E foda-se, moleca do caralho. Ela sai da mesma porta e fala, não, tá bom, entre no carro agora, vamos. Vamos ser uma família. E vai pra casa do amigo dela pra matar o cara, tá ligado? Exatamente. Cara, nada desse filme faz sentido. Cara, não, absolutamente nada. Ele é um spin-off que acho que ninguém pediu e era pra não ter existido. Vocês acharam ele pior que Demolidor? Pior que Demolidor. Porque Demolidor, por mais que é ruim, ele tem um início, meio e fim. Ele explica aquela história. Esse da Electra, você não sabe nem o motivo dele estar atrás da menina. Tipo, ela é uma menina prodígio. Ok, tá, e daí? Foda-se. O tentáculo não pode criar nenhum. 80% do filme ela não era nada. Então, exatamente. Ela virou prodígio no final. Foi pra justificar o filme. E mesmo ela sendo prodígio, tipo, e aí? Tá, beleza. Vai gerar uma guerra. Por quê? Só porque eles têm um prodígio? Foda-se, faz a prodígio de vocês também. É, tipo, o treinamento dela é ridículo. Na primeira cena ela tá apanhando e na segunda ela já tá batendo na Electra. Tinha que ter os caras do tentáculo da série dos defensores. Lá o japonês só sabe falar Watashiwa e Nanda Tebayo e fazer miojo. E aquele marruma de personagens que a gente quer mencionar naquele podcast também. Olha, cara. Mas tem vários personagens do filme aqui, mas não são bem especificados ou apresentados, né? O maluco do Mortal Kombat. O... o Shang Tsung. O Shang Tsung. Ele faz nada, velho, no filme. Puta, se esse cara tiver um filme, você já sabe que vai dar merda. Então, isso que é o pior, que ele manda lá os soldados dele, aí os soldados dele morrem, aí entra o filho dele e vai falar, eu vou mandar minha tropa, que em teoria seria a elite ninja lá do Tentado. Aí os caras são essa bosta aí do filme. Então eu não quero imaginar o nível dos outros, cara. Faltou matar um ninja lá que eu tava lendo que eles iam colocar, que é um cara que acende o punho, assim, que brilha. Disseram que ele ia morrer facinho, mas aí não colocaram no filme. Eu esqueci o nome do cara. Tava, né? Ele não ia morrer, cara, porque ele ia passar o filme todo falando, eu sou o imortal. Minha mãe morreu no acidente de helicóptero. É, o imortal do Sandy Júnior, né, que morre no final. Eu acho que a essa altura todo mundo que já estou o Nerd Patriarca, ou então que assistiu as séries da Marvel, já vai saber quem é, né? Mas enfim, lembramos esse personagem bizarro. Esse filme da Electra é esquecível, é uma cagada imensa. Primeiro, a ideia de fazer um filme da Electra e depois a execução do filme não funcionou mesmo. Mas a gente falou bem desses 5 filmes. Acredito que a gente falou bem, ó, que tem muita coisa pior ainda que a gente deixou de fora. Esses filmes são muito ruins. Mas desses 5 filmes, qual que é o pior? Eu preciso elencar em ordem. Nossa. Ou só falar o que eu acho? Não, só escolhe um, não elenque em ordem, não, que esses filmes não merecem. Mulher Gato. Puta que pariu, Mulher Gato. Por um motivo muito simples, cara. Tinha mais dinheiro, tinha mais recurso, porque querendo ou não, você tinha uma empresa com uma ordem por trás. É, o Pitoff foi um efeito muito colateral. Mas assim, tinha toda uma estrutura pra dar certo, que no ano seguinte veio dar certo com o Christopher Nolan, quer dizer, projeto tinha. As outras, cara, era sempre meio baixo orçamento, ou então o dinheiro tava meio curto, a empresa não tava muito bem, etc. Então, Mulher Gato é o pior pra mim, cara, desse. Concordo plenamente, Mulher Gato é o pior. Exatamente pelo mesmo motivo do Anderson, e principalmente por achar que se eles quisessem, pelo menos seguir um pouquinho a lógica da personagem, querendo mostrar uma pessoa comum, com habilidades de criminosa e tudo mais, talvez ficaria mais simples, mas seria muito mais funcional do do que essa porra de tela louca de gato egípcio soprando bafo de rato morto na cara. Vai se fuder. Nossa, bafo de 1 milhão de anos, né? Se fosse uma ideia mais simples, funcionaria mais. É, mas o que não entra na minha cabeça é os executivos da Warner Bros. Recebendo o roteiro desse filme, assistindo esse filme antes dele ser lançado e aprovando uma merda num filme desse, cara. Eu não consigo enxergar uma pessoa que viu um potencial sucesso ou uma qualidade desse filme. Cara, eu também acho que ele é o pior disparado, porque ele é muito ruim. Cara, é tudo ruim nesse filme, tudo. Sim, e só pra mencionar, o apelo sexual desse filme, cara, é completamente desnecessário. Cara, e isso, Vinícius, é porque as empresas não têm um profissional do VDM pra avisar que vai dar merda, sabe? É assim que essas coisas passam. É, mas a gente entende isso que até hoje acontece, né? Então sempre vai tendo cinema, não tem jeito. Everton? É, eu já falei, Mulher Gato, que o filme é uma merda. Resumindo. Muito bem, desses 5 filmes que a gente comentou aqui, são todos cagadas, são todos dignos de nota, e você tem que assistir, se você não assistiu algum deles, assista, porque pelo menos você vai entender por que a gente falou tão mal, e não acredite que a gente deixou muita coisa de fora. Não assista. Não, assistam sim, não vai... Não assistam Mulher Gato. Ah, tá. Os outros você pode assistir. Mulher Gato, realmente não é necessário você ter perdido o tempo da sua vida pra assistir, mas nós gostamos de sofrer, a gente assistiu esse filme pra comentar aqui, e cagadas ensaiadas virão ainda. Filmes de heróis, a gente já fez parte 1, essa é parte 2, provavelmente pode ter parte 3, parte 4, porque filmes de heróis ruins tem aos montes aí, acredite. Lanterna Verde. Ops. Lanterna Verde a gente comentou no primeiro. Não, tô só citando. Gente. Ah, não, mas eu não achei ruim, eu nem queria que tivesse entrado naquela ali. Olha, Batman vs Superman. Eu sou um cara que gosta de filmes, mas eu sempre vou pro cinema, acho muito legal. É, eu sou muito amigo da Gelo também, ela é muito simpática. É, eu gosto de longas metragens que eu corro muito rápido. Viu porque vale a pena assistir Liga da Justiça? Meu, e você, Deus, acaba conhecendo os filmes aqui com a gente, né? Se você não conhece nenhum desses filmes, vá e assista, vale a pena, menos Mulher Gato. É isso aí. Agora, se o ouvinte assistir algum desses filmes e quiser comentar com a gente, quem sabe ele tem outras ideias, consegue enxergar o filme de outra maneira, ou descobrir novas piadas, né? Nessas porcarias, esses filmes. Mas é isso aí, galera. A gente volta. Fiquem agora com os recados e a gente volta pro próximo episódio, certo? Certo. No próximo domingo, episódio novo. Beleza. Abraço, galera. Falou. Falou. Bem, para comentar sobre esse episódio e qualquer outro, manda e-mail pra gente, né, de patriarca@gmail.com. Comenta no post do episódio, escuta os outros pelo site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os episódios que a gente já lançou, consegue assinar o cast nos seus agregadores, inclusive nós estamos agora no Spotify, é só procurar Nerd Patriarca lá. Segue a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, o Twitter é o @nerdpatriarca, e você consegue encontrar outras, por exemplo, o Instagram, lá pelo site. Você também pode interagir com a gente que produz essa bagaça através do nosso grupo aberto no Telegram. Você acessa o link do convite pelo site ou pelo próprio post do episódio. Lembrando, agora você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sem um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso Padrim pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto do nosso site. Conheça o nosso projeto e as nossas humildes recompensas. Com apenas R$1, você já ajuda a gente bastante. Faça como o nosso padrinho desse mês, o Jonathan Giordano, doou R$10 e está sendo citado aqui. Valeu, muito obrigado. Também estamos no PicPay, é só procurar Nerd Patriarca e ajudar a gente, certo? Valeu, galera, até o próximo episódio!